Good. So tonight is going to be a special night. Então hoje à noite vai ser uma noite muito especial. We're going to kill a lot of people. A gente vai matar muita gente. I guess. Eu acho. So I would like to ask first how many of you are thinking about getting baptized tonight? Então eu queria perguntar, quantos de vocês estão pensando em se batizar hoje? Can I see your hands? Posso ver suas mãos para a gente poder contar? Can I see it? Bem alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, that's good. That's good. So I just want to say a couple of things about what is going to happen tonight. Então eu queria dizer só algumas coisas do que vai acontecer hoje à noite. I would like to share testimonies so that everybody can share what happened on the streets today. Eu gostaria que tivessem testemunhos para que todo mundo pudesse compartilhar o que teve na tarde de hoje nas ruas. I have heard very impressive stories. Eu ouvi umas histórias muito boas. Different kinds of stories. Histórias diferentes. And it will be nice that we can share and glorify God. E seria muito legal se a gente pudesse compartilhar e glorificar a Deus. And see what God did through you today. E ver aquilo que Deus fez através de vocês hoje. While we do that, por que a gente faz isso? While we do enquanto a gente faz isso. The people that want to be baptized, I will send you to talk to someone. As pessoas que querem ser batizadas, eu vou enviar vocês para conversarem com alguém. Because before we baptize you, we want to be really sure that you know what you are doing. Porque antes de te batizar, a gente quer realmente ter certeza de que você sabe o que você está fazendo. That you're getting baptized for the right reason. Que você está sendo batizado pelo motivo certo. Because the Bible says there's only one baptism. Porque a Bíblia diz que tem somente um batismo. So re-baptism doesn't exist. Então rebatismo nem existe. It doesn't exist. Não existe. If you get baptized tonight, se você for batizado hoje, it means that this is your baptism. Isso significa que esse é o seu batismo. And if that if you had been baptized before, e se você for batizado antes, and you get baptized again tonight, e você for batizado hoje de novo, it means that the other baptism was not real. Significa que aquele outro batismo não foi real. Because there's only one baptism. Porque só tem um batismo. So you don't get baptized to get power to heal the sick. Então você não se batiza para receber poder para curar os enfermos. You don't get baptized to because you fell in sin. Você não se batiza porque você pecou, caiu em pecado. You get baptized because you are not a child of God. Você não se batiza porque você não é um filho. You are. You do get baptized because you are not a child of God. Você se batiza porque você não é um filho de Deus. Because you want to die to your old life. E você quer morrer para sua velha vida. Bury your past. E enterrar o seu passado. Die with Christ. Morrer com Cristo. And live for Christ from now on until the day you die. E viver com Cristo a partir de hoje até o dia que você morrer. Okay? Tá bom? So I would like to call to the front the people that are working with me. Então todos aqueles que estão trabalhando comigo podem vir aqui na frente. Yes, come here. Also you guys. Someone that can translate for Aaron? Alguém que pode traduzir para o Aaron? We need one person that speaks English. You have a translator? Okay. Tá tudo certo. Okay, so the people that want to be baptized, could you please just come to the front and get a hold of these guys? Então todo mundo que quer ser batizado, vem e vem para uma dessas pessoas. Come to the front, the ones podem who are vir aqui na frente, todas. Tonight. Vem aqui para frente, todos que vão ser batizadas hoje. Go to any of these people. Vai para qualquer uma dessas pessoas. It's a lot of people. It's very good. Okay. Here you can have one more person here with him. Aqui a gente pode ter mais um cara aqui. Here. Mais uma pessoa aqui. Can it be girl? Okay, so if the people that are now together there, if you could go to the tables outside there and have a conversation there. Então, se vocês puderem ir ali fora nas mesas, vocês vão ter uma conversa ali. Go to the tables there, and then... Vão ali para as mesas, por favor. Yeah. Awesome. Awesome. It's a lot of people. Legal, muita gente. Hey man, that's awesome. That's great. Isso é ótimo. It's really, really intense, long day. Hoje foi um dia bem longo e bem intenso. And that's great. E isso é ótimo. There's a lot of work to do in the kingdom of God. Tem muito trabalho para ser feito no reino de Deus. And these streets of Brazil are really impressive. E as ruas no Brasil, elas são impressionantes. It was for me very difficult because I didn't have a translator with me today. Para mim hoje foi um pouquinho difícil porque eu não tinha ninguém para me traduzir. So I tried to use my portunhol. Então eu tentei usar o meu portunhol. I was really tired. Eu estava bem cansado. But God still does His thing. Mas Deus ainda age. So I would like to open up the podium. Então eu gostaria de abrir aqui na frente. I would like to, if there's anyone here today who would like to share a testimony of what happened today on the streets. Então, se tem alguém aqui agora que quer compartilhar testemunho sobre algo que aconteceu nas ruas. Someone. Alguém quer compartilhar? Vir aqui na frente, compartilhar? Ninguém? Come. More than one? No. One by one. Okay. Boa noite. Assim, por onde que eu posso começar? Quando eu cheguei aqui hoje de manhã, eu estava sentindo muita dor na cintura, porque eu sou bailarina e eu torci um pouco no balé, e eu estava sentindo muita dor quando eu cheguei aqui. E, assim, muita gente orou por mim, e, assim, várias orações de sai dor e... Eu acabava a oração e não, ainda está doendo. E eu falei assim, até o final do dia, se essa dor não passar, aí a gente ora de novo. Porque o pessoal orava e tudo, e não estava passando. E a gente foi para a rua, e aí a gente, quando a gente estava na porta do Mater Dei, um hospital aqui de BH, a gente estava dando testemunho para as pessoas. Testemunho não, estava pregando evangelho para as pessoas que saíam e chegavam no hospital. E eu falei, eu estou sentindo muita dor. E aí as meninas começaram a orar por mim. Só que no que elas começaram a orar por mim, eu me enchi totalmente do Espírito Santo. E aquilo, eu caí no chão e eu comecei a chorar muito, muito, muito. E eu ia chorando, eu não sabia o motivo pelo que eu estava chorando. Eu só sabia que eu estava cheia daquilo e eu precisava... transbordar de alguma forma. A dor em si, muscular, ela não passou. Ela está aqui ainda. E isso, assim, foi muito incrível, porque eu tive uma experiência com Deus e tudo que tinha que sair, toda a dor espiritual e tudo que estava dentro de mim que precisava sair, saiu naquele momento. Toda a dor espiritual e tudo que era preciso sair. E só sobrou uma dor muscular de uma menina que forçou demais no balé. Só isso. Amazing. Incrível. Amazing. I want to hear more. Eu quero ouvir mais. Somebody else come and tell me what happened today on the streets with you. Alguém mais vem aqui e compartilha o que aconteceu hoje nas ruas. Hi, Chris. Bom, o meu time não está aqui, era com o Peter, mas agora o Peter está lá, a turma que veio, mas eu não queria falar o testemunho de todo mundo, porque todos eles foram tendo experiências. Meu nome é Estela, eu sou uma missionária há 42 anos e eu moro na Rússia. E por que que eu estou aqui? Porque há 5 semanas atrás, eu conheci, sou amiga da Cris há muitos anos, e Cris me introduziu para o The Last Reformation. E, inclusive, juntou meu grupo na Rússia, já tem um grupo do Last Reformation na Rússia me esperando. Então, eu estou representando eles para aprender o que está aqui, tudo que eu estou aprendendo para levar para a gente poder começar lá. Então, apesar que eu sou uma missionária por 42 anos, depois que a Cris me batizou nas águas, há 5 semanas, e eu sei que eu estava salva, tenho o Espírito Santo, ganhei milhares de almas na minha vida, trabalhando na China, na África, por todos os lugares aí. Mas nesses 6 semanas que eu, não sei, alguma coisa nova do Espírito Santo, eu tenho guiado mais pessoas ao Senhor e o Espírito Santo do que nos meus últimos 6 anos que eu tenho trabalhado lá em países, claro, trabalho em países difíceis, países, mas não é esse o problema. Como eles falam, o problema não é a colheita, o problema é a gente, né? Então eu fui perdendo o poder e Torbi sempre fala, se você não obedece, a outra opção é medo. Então você vai ficando intimidada e não é só porque eu estou na Rússia que tem perseguição. A gente fica intimidado aqui, em qualquer lugar, tem um amigo, que você não consegue dar o passo de arriscar. Porque cada vez que a gente arrisca e vai entregar a mensagem que o Espírito Santo está dando, funciona. Então, hoje a gente estava com um grupo bem de cruz, ninguém nunca tinha orado com ninguém. E tudo que experimentamos, cada pessoa que a gente experimentou, ou ficou libertado, ou recebeu o Senhor, ou recebeu cura, ou recebeu o Espírito Santo. Então, é testado e comprovado. Tudo que a gente tentou, todas as pessoas que a gente tentou, uma senhora andando com o cachorrinho, você quer cura? É, minhas costas. Então, eu estava com esse senhor, que ele não está aqui, um senhor da Dinamarca também, um engenheiro que está aí, um senhor da minha idade, que está aprendendo também a orar com as pessoas. Então, nós dois botamos a mão nela e ela imediatamente... E vimos que ela estava um pouco quase como louca. Ela não falava coisas com coisa. E ela disse que sofreu um tumor e que ela tinha falta de memória e isso. Então, muito simples, oramos novamente, restaura tudo aí que está errado. Essa mulher abriu os olhos tão grandes que eu achei que os olhos dela iam romper. Uau, uau! Oh my God, eu vejo tudo verde. Parecia que ela não estava vendo cores. Eu vejo tudo. A mente dela ficou nítida. Você percebe que aquela nuvem que estava pairando sobre a cabeça dela e as costas dela. Ai, tem um calor sobre todo o meu corpo. Eu estou suando. Imediatamente foi curada. Essa é uma das várias com tudo que a gente tocou. Então, tudo funciona. Tudo que você arrisca, você. Cada vez que você dá, você recebe mais o Espírito Santo. Você está fazendo uma pergunta, ela ali? Não, né? Só levantou a mão. Então, gente, é uma honra, né? Eu estar aprendendo junto com vocês para me levar. Por favor, ora para a gente. Todo o nosso time na Rússia está pedindo muita oração, que o Senhor envie muitos trabalhadores. O campo é super cru, não tem nada lá. Estamos buscando ajuda. Cris, quem mais quiser vir ajudar... Foi muito pouco trabalhado no campo. O pessoal sabe, assim, comunismo, muitos anos, sabe muito pouco do Senhor, sabe muito pouco do Espírito Santo. Então, precisamos de muito, muita oração e voluntários que queiram ajudar a colher no campo. O brasileiro não precisa de visto, tá? Pode ir sem visto. Então, tá. Deus abençoe vocês, tá, gente? The beautiful thing of this is that it changes the disciple as much as it changes the sinner. E a coisa mais linda disso é que transforma o discípulo tanto quanto transforma o pecador. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando nós saímos aqui, em Efésios 1:17, Paulo ora pedindo a Deus espírito de revelação e espírito de sabedoria. Nós oramos ali e pedimos para encontrarmos pessoas de paz. E Deus foi tremendo. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós encontramos uma pessoa e nós aprendemos, nós somos só carteiros, né? Só entregar a palavra do Senhor, né? E nós começamos a conversar com ele, e veio na minha palavra, veio na minha mente, através do Espírito Santo, falando assim, longe de casa, que ele estava longe de casa, mas eu não falei nada. Aí na hora que começamos a orar por ele, ele falou assim, eu estou longe da minha casa, longe da minha família. Palavra de conhecimento. Aí o que aconteceu? Nós oramos por ele, para ele voltar para casa. Ele tinha muito, a família dele é todinha de Teoflotone. E nós abençoamos a vida dele, demos uma palavra de conforto para ele. Aí passou a esquina, assim, encontramos com outra pessoa. Aí quando eu encontrei a pessoa, veio a palavra, longe dos filhos. Aí eu falei, não é possível, Senhor. Aí a pessoa, quando começou a falar assim, tem 2 anos que eu não vejo meus filhos. Aí nós começamos a orar por ele. E quando nós paramos para almoçar também, o que aconteceu? O Senhor foi tremendo. Nós chegamos no restaurante e começamos a almoçar, e depois, na hora de pagar a conta, começamos a conversar com a atendente. Aí a atendente foi e falou assim, queria receber oração, e nós descobrimos que ela é amiga de uma, casada com um amigo meu de infância. E pegamos o contato dela, o telefone, nós oramos por ela, abençoamos ela, e ela saiu ali transbordando do Espírito Santo. Ela mora próximo à casa da minha mãe. E para completar, nós fomos ao hospital, o John sabe, o meu filho nasceu com cisto no rim, está ali o Davi, criança maravilhosa, e nós começamos a conversar com uma pessoa na porta do hospital. Aí, quando estávamos conversando com ela, ele falou, meu filho está lá no quarto andar, pediu para nós subimos, oramos por ele, e qual que era o problema dele? Nos rins. Aí eu passei para ele o texto, Salmo 139, verso 13, pois tu criaste os meus rins, e desde o ventre da minha mãe tu me formastes. Nós oramos por ele ali, abençoamos a vida dele, e ele se regozijou pela nossa presença. A palavra de Deus diz em Efésios 3:20 que ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder que opera em nós. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor aí, porque ele é toda a honra e toda a glória dele. Powerful, powerful, powerful. Muito poderoso, poderoso, poderoso. Very good. I want to hear more stories. Eu quero ouvir mais testemunhos. Who else wants to share what happened today? Quem mais quer compartilhar o que aconteceu hoje nas ruas? Just come. Só venham aqui na frente. Yeah, of course. Quando a gente saiu, logo chegando na estação, meu filho começou a conversar com o camelô e orou por ele, tinha um problema na mão. E eu ali, tímido atrás também, orando e tal, intercedendo e ele falando. E eu tinha uma dor na mão também, né? Aí, quando acabou ali aquela parte ali com o rapaz, e eu dei uma palavra também para ele, né? Aí eu falei, meu filho, você orou por ele, agora ora por mim também. Aí eu pedi para ele orar. Eu estava com problema no pulso e no dedo. Aí ele orou, fez uma oração simples, né? E no exato momento que ele acabou de orar, a dor passou, né? Aí a gente foi para a Praça da Estação. Lá a gente praticamente só pregamos para moradores de rua, né? E me chamou muita atenção o primeiro homem que a gente pregou. A gente orou por ele, ele estava com problema no ombro, né, e tinha uma das pernas encurvada, ele estava todo encurvado, né, e estava bêbado também, e ele estava com vergonha de estar bêbado. Mas aí a gente orou pelo ombro dele, aí ele fez assim, falou, meu Deus, vocês são bruxos! E ele falou, o que eu mais queria era carregar um saco de lixo. Que ele tinha anos que não conseguia carregar um saco de lixo. E eu chorei, né? Porque eu percebi onde que o ser humano chega, né? A ponto de a coisa mais importante ali para ele era conseguir carregar um saco de lixo. E tinha um monte de saco de lixo assim na frente, ele falou, eu vou lá. Eu vou com você, eu fui. E ele levantou o saco de lixo na alegria, cheio de lágrimas, né? Que há anos que ele não conseguia carregar o saco de lixo. Depois a gente orou pelas pernas dele, e ele ficou assim, vocês são mágicos, e balançava as pernas, né? E foi uma coisa assim maravilhosa, eu e o Esdras, né, nós estávamos lá, e foi assim, muito emocionante. Teve outros casos também, que me emocionou demais, porque a gente foi para a praça, onde a maioria era moradores de rua, gente em estado de miséria, jovens, e a gente, às vezes, fica dentro da igrejinha, né? E é muito bonito esse movimento aqui, para tirar um pouco a igreja de dentro das igrejinhas, né? Tem muita gente sofrendo, e gente que recebe a palavra na maior facilidade, não é difícil, tem gente que só de você orar por ele, ele já enche os olhos de lágrimas. Então, vamos continuar isso aí, que não seja só um evento, mas a gente continuar isso no dia a dia da igreja. Amém. When I met this girl, quando ele me conheceu, it was in São Paulo, the first time I traveled with Torben to Brazil. Foi em São Paulo, quando a primeira vez que eu viajei com Torben para o Brasil. And part of the journey was also that we end up praying for many homeless people. E nessa viagem a gente acabou também orando com muitos moradores de rua. Especially two of them had a very impressive experience. E principalmente dois deles tiveram uma experiência incrível. And one of their stories is on the next movie from The Last Reformation. E uma das histórias está no próximo filme da Última Reforma. You can watch it already if you order for, if you ask for the link, it's for free. Você já pode assistir esse filme se você só pedir no link. And from next month on, it's going to be on YouTube, so you can see it anytime you want. E mês que vem também já vai estar no YouTube, então você pode assistir a qualquer hora. But the beautiful thing is that now it became a real ministry. Mas a coisa mais linda é que agora isso se tornou um ministério. And that there are many homeless people that are coming to Christ and becoming a functional person. E que muitos moradores de rua que estão conhecendo a Cristo e que estão podendo retomar suas vidas. And it was crazy. There was a man I remember. His name was Andres or André or something. E tinha um cara que se chamava André, que eu me lembro. About 45 years old. Tinha mais ou menos 45 anos. And he was a slave of the drug market. E ele era escravo, né, no tráfico. Ele, né, de drogas. He had to sell drugs. Ele tinha que vender drogas. And some disciples that were in the Kickstarter, they went to him and they bought his freedom. E uns discípulos que estavam no Kickstarter compraram, pagaram a dívida que ele tinha para a libertação dele, para a liberdade dele. It costed like $25 or something. Era tipo R$25 ou R$50, algo assim. So that he could be free. Para que ele pudesse ter liberdade. And he came to the Kickstarter. E ele veio para o Kickstarter. He was baptized. E ele foi batizado. And he became such a powerful disciple. E ele se tornou um discípulo super poderoso. He used to be a youth pastor in a church before. Ele, antes disso, ele era um pastor de jovens na igreja. But he fell in sin. Mas ele caiu em pecado. He lost everything. E daí ele perdeu tudo. His family, his wife. A família, a mulher. His integrity. A integridade. But now he was starting to get it back. Mas agora ele começou a tomar de volta tudo. And some weeks later he was traveling with me to Timóteo. Timóteo? He was what? He traveled with me to Timóteo. Oh, really? Yeah. E umas semanas depois ele viajou comigo para Timóteo. And he was preaching with me the gospel. E ele estava comigo pregando o evangelho. Baptizing people. Batizando pessoas. Filling people with the Holy Spirit. Enchendo as pessoas com o Espírito Santo. And it was incredible to believe it. E foi incrível de ver. That 2 weeks before he was on the streets. Porque duas semanas antes ele estava nas ruas. Slave of the drug market. Escravo do tráfico de drogas. And I get pictures many times from the people there in Campinas in São Paulo. E eu recebo muitas fotos da galera lá de Campinas em São Paulo. Of people that arrive to they have a house where they help these people. É porque eles têm agora uma casa onde eles ajudam esses moradores de rua. And they make of these guys who are all dirty and hopeless. E eles pegam esses caras que estão todos sujos e sem esperança. And they change them into disciples of Jesus Christ. E mudam eles para discípulos de Jesus. There's nothing impossible. Não tem nada impossível. And you have here a lot of people you can help. E vocês têm aqui muitas pessoas que vocês podem ajudar. And I was talking to some people today. E eu estava falando com algumas pessoas hoje. And I heard a story that really impressed me. E eu ouvi uma história que me impressionou muito. And it was not about any miracle. E não foi tipo nenhum milagre. It was someone who said that he used to go a lot on the streets in the past. É, foi alguém que disse que costumava ir bastante às ruas no passado. And that he used to go to the square where we were preaching the gospel today. E ele costumava, ele ia nessa praça que a gente estava pregando o evangelho hoje. And he was shocked to realize that he had not done it in so many years. E ele ficou chocado que ele não tinha feito isso há tantos anos. And that it had become difficult for him to do it. E que tinha até se tornado algo difícil dele fazer. Because the last time he was on that square. Porque a última vez que ele estava naquela praça. There was so much less sin than there is today. Tinha muito menos pecado do que tem hoje. And that God confronted him with that. E que Deus confrontou ele com isso. And that's not a big miracle. E isso não é um grande milagre. But it's a very honest testimony. Mas é um testemunho muito honesto. That we should not keep practice. Que a gente, sorry. That we should not keep lose practice. Okay. Sorry. Que a gente não deveria perder a prática. We should continue to testify about Jesus all the time. A gente tem que continuar a testificar e falar sobre Jesus o tempo todo. In our daily life. Huh? In our daily life. No nosso dia a dia. But also on the streets. Mas também nas ruas. Also to take the time to go out and do it. Também separar um tempo para sair e fazer só isso. To approach the homosexuals. Para parar os homossexuais. To approach the drug addicts. Para parar os traficantes. Some of them don't want to talk to you. Sorry. Repeat. What? Say it again. Some of them don't want to talk to you. E alguns deles não vão querer falar com vocês. But some are open. Mas alguns estão abertos. You will never find it out until you just don't go. E você nunca vai descobrir a não ser que você vá. So let's continue to do this. Então vamos continuar fazendo isso. My dream is that when I leave this place. O meu sonho é que quando eu deixar esse lugar. And I'm back in Europe. E eu tô lá na Europa de novo. Or in whatever country I will be. Ou em qualquer país que eu tiver. That I hear that this grows and grows more and more. Que eu escute que isso aqui cresceu e cresceu cada vez mais. When Jesus left. Quando Jesus saiu. The church exploded. A igreja explodiu. Do you realize that? Vocês entendem isso? When Jesus was on earth, he focused on the 12. Quando Jesus estava aqui na terra, ele focou em 12. And the thousands came. E milhares vinham. He healed them all. Ele curava todos. Cast out the demons. Expulsava os demônios. And then he sent them away. E aí ele os mandava embora. He didn't speak clearly to people. Ele não falava claro para as pessoas. Only parables. Só através de palavras. It was confusing. Era meio confuso. But to the 12, he explained everything. Mas para aqueles 12, ele explicava tudo. But after he left and he sent the Holy Spirit. Mas depois que ele subiu e deixou o Espírito Santo. The first time that Peter preached the gospel. A primeira vez que Pedro pregou o evangelho. 3,000. 3,000 pessoas. Couple of days later. Uns dias depois. 10,000. 10,000. Because Jesus was focusing on the small group that needed to be strong. Porque Jesus ele focou no pequeno grupo que precisava ser forte. They needed to be ready. E eles precisavam estar prontos. And once they were strong. E uma vez que eles estavam fortes. God sent thousands and thousands and thousands. Daí Deus mandou milhares, milhares, milhares. So get strong. Então fiquem fortes. Go to the streets. Vão para as ruas. Get frustrated. Seja frustrado. Get frustrated. Fique frustrado. Frustration is beautiful. A frustração na verdade é linda. Because when you get frustrated, you get desperate. Porque quando você fica frustrado, você fica desesperado. You need more. You want more. So you want answers. Lord, where are you? What's happening? Você precisa de mais. Você precisa de respostas e você pergunta a Deus, cadê você? Eu preciso de você. I need the Holy Spirit. I need you, God, to speak to me. What is going on? Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso que você fale ao meu ouvido o que está acontecendo. And then you start to grow. E daí você começa a crescer e crescer e crescer. And you will see yourself doing things you never imagined they were possible. E você vai se ver fazendo coisas que você não imaginaria ser possível. Many people ask me, but how do I listen to the voice of the Holy Spirit? Muitas pessoas perguntam como que eu posso ouvir a voz do Espírito Santo? It's only when you take action. É só quando você age. Can you imagine an army? Hã? Can you imagine an army? Você consegue imaginar um exército? All the commands. Todos os mandamentos. are for the soldiers who are fighting on the front line. São para os soldados que estão lutando na linha de frente. If you have soldiers that are just sitting down in the headquarters on their beds, se você tem soldados que estão sentados ou deitados na cama, they don't receive commands. Eles não têm comandos. Because they are not fighting the ordens, fight. Porque eles não estão lutando na frente. But when you are fighting the fight, mas quando você está lutando na frente na guerra, God will start speaking to you. Deus vai começar a te falar com você. Because he sees that you are available, that you are doing it. Porque ele vê que você está disponível e que você está fazendo. So just go and do it. Então só vai e faz. If you didn't see anything today, se você não viu nada hoje, the street is gonna be there tomorrow. As ruas vão estar lá amanhã. And on Monday. E na segunda. The streets are not going to go away. As ruas não vão para lugar nenhum. And there are a lot of sinners. E tem muitos pecadores. Enough. Suficiente. So just keep on going. Então continue. And if you don't have the boldness to do it, e se você não tem a ousadia para fazer, look for a brother who is bold. Procure um irmão que tem ousadia. And be humble and let them teach you. E seja humilde, deixe que ele te ensine. And go and try and figure it out. E vai e tente e descubra como que funciona. God will do his part. Deus, ele vai fazer a parte dele. If you do your part. Se você fizer a sua. So let's continue to do this. Então vamos continuar fazendo isso. Anyone else wants to share a testimony? Alguém mais quer compartilhar algum testemunho? Just come. Só vem aqui para frente. Boa noite. Me chamo Jackson, vindo aqui bem de próximo, né, John? Vindo do Acre, Rio Branco, para estar aqui. Vi na internet, depois entrei em contato com o Ion. E a expectativa é muito grande, que já temos lá 10 discípulos. Né? E esses 10 disseram, tu vai e pega, e nós estamos te esperando aqui. E eu já... conversando aqui com o Ion, disse, a gente tem que ir para lá. Mas tive o privilégio de estar com o queridão aí na praça, e logo que descemos do carro, desceu o Ion, Marcos, o Fábio e eu. E o Fábio é meio apressado, né? E ele já desceu e já atravessou a rua, e olhando se vinha carro, e ele já estava talhando lá um rapaz, um senhor, né? E parou, e eu cheguei já próximo. Eu disse, ele vai fazer primeiro, né? E eu lá observando, e ele perguntou qual era o problema. Ele tinha problema nos joelhos. Disse que tinha ido a 4 médicos, né? E não tinha que operar, tinha que fazer a cirurgia. E não dava certo a cirurgia. E também nos... aqui no calcanhar, né? Eu disse, rapaz, ele está feio mesmo. Ele olha para mim e diz, ora. Eu disse, tá bom, se é para orar, eu vou orar. E coloquei as mãos, né? E repreendi aquela enfermidade bem rápido, foi rápido, né? Só mandei embora, em nome de Jesus, botei no joelho e no calcanhar e mandei embora. E eu olhei para ele, ele olhou, né, o Fábio, disse, e aí? Aí ele fez assim, uns 30, 40% melhorou. Aí o Fábio, ora, está bom. Achei lá, repreendi, em nome de Jesus. Tô bom, aí não parava mais. E o Fábio falando de Jesus para ele, né? E ele, não, mas eu estou bom. Isso é o que o Senhor faz, queridos. Estou muito feliz de estar aqui, de conhecer a Igreja Preciosa. Muito obrigado pela... como os irmãos têm nos acolhido aqui. Muito obrigado. Isso é do Senhor. Em todo o Brasil a gente pode chegar e ser acolhido. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, pelo que tu tem nos ensinado, querido. He has some special power. Ele tem um poder especial. It's because he lives very close to Peru. É porque ele mora bem pertinho do Peru. Awesome. Amen. Demais. So, anyone else who wants to share something? Alguém mais quer compartilhar algo? A palavra de Deus diz que no reino dos céus não entrarão os tímidos. E eu fiquei ali resistindo. E no meu coração eu falava, Senhor, eu não vou. Então, eu fui sensível à voz do Senhor e quero contar o testemunho que há 3 semanas atrás eu fui diagnosticada com uma bactéria no estômago. E essa bactéria causa a inflamação de todo o estômago e causa muitas dores. Eu estou sendo medicada. E quando foi ontem à noite, oraram por mim e na hora a dor passou. Eu falei assim, amém, fui curada. Mas quando foi à noite, a dor veio muito forte. E eu questionei ao Senhor, eu falei, Deus, mas eu tenho fé. E eu falei, eu não quero que termine o evento sem ser curada. E quando nós fomos hoje para a rua, a dor estava latejando ainda. E então a gente abordou uma senhora e o Espírito Santo falou assim, é você. Eu falei, mas Senhor, eu estou com dor, eu ainda estou me sentindo doente. E o Senhor falou de novo, é você que vai impor as mãos sobre ela. E ela falou que estava com muita dor nos ombros. E então eu falei, eu posso orar por você? Ela falou assim, pode. E eu orei a primeira vez e a dor continuou. Aí eu falei, posso orar de novo por você? Ela falou assim, pode. E foi somente na terceira vez que ela realmente, ela movimentou, abaixou, levantou o braço. E ela falou, nossa, é incrível, eu fui realmente curada. Então, eu comecei a falar do batismo para ela, nas águas, de receber o Espírito Santo. E eu vi que realmente o Senhor estava trabalhando na vida dela. Então, eu peguei o telefone, eu falei, eu posso ligar para você, eu posso orar por você. Ela falou assim, pode. E ela pegou o endereço, ela falou assim, amanhã vocês vão estar batizando também. Eu falei assim, vamos. Então, assim, eu estou com bastante expectativa. Ela se chama Regina, se vocês puderem estar orando por ela essa noite. Que Deus possa completar a obra. Amazing testimony. Incrível, testemunho incrível. So now we're going to thank you, first of all. Thank you to all of you for the hard work, for being here all the time, and to listen to all the teachings and to streets. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui, pelo esforço de vocês, por terem ido às ruas e... Something like that. Algo assim, algo do tipo. So, now we're going to start with the baptisms. Então agora a gente vai começar com os batismos. Which is also an opportunity for you to learn. Que também é uma oportunidade de vocês aprenderem. In Matthew 28, the Lord said that we will make disciples of all the nations. Em Mateus 28 disse para a gente fazer discípulos de todas as nações. Baptizing them. Batizando-os. And teaching them to obey everything he commanded. E ensinando-os a obedecer tudo aquilo que ele falou. So it's really important that you know how to baptize a person. Então é importante que você saiba como batizar uma pessoa. That's really, really important. Isso é bem importante. So if you don't know how to do it and you would like to help today with baptisms? Então, se você não sabe fazer, você gostaria de ajudar hoje com os batismos? Feel welcome to come to the water also and help us to baptize. Você é muito bem-vindo para vir até as águas e ajudar a gente a batizar. I have baptized enough people. Eu batizei muitas pessoas. And many of the team have baptized a lot of people. E muitas das pessoas nos times também batizaram muitas pessoas. So we're here to let you do it. Então estamos aqui para deixar vocês fazerem. So if you want to help with baptism, you can just come to the water. Então se você quer ajudar com o batismo, você pode vir até as águas. You can do it from outside the swimming pool. Você pode fazer de fora da água. Or you can just put up your pants. Ou você coloca suas calças para cima e entra na água. So how are we going to do it? Então como que faremos? When the person gets in the water, quando a pessoa entra na água, it's very important before we baptize a person that we know that the person understands what they are doing. É muito importante que a gente saiba antes da gente batizar a pessoa que ela sabe o que ela está fazendo. I always ask people, why do you want to be baptized? Eu sempre pergunto para a pessoa, por que que você quer ser batizado? To see what is in their heart. Para ver aquilo que está no coração. In this case, I send them out and they are talking to these people outside. Hoje, no caso, eles já estão conversando com pessoas lá fora. And a kickstart, an event like this is an exception. Em um evento assim é uma exceção. Mostly I baptize them in their homes. A maioria são batizados em casas. Or on a river. Ou no rio. Or a lake or whatever there's water. Ou no lago ou onde tem água. But I want to know that they understand that they are dying to their own life and they are going to live for Jesus. Mas eu quero que eles saibam que eles estão morrendo para a velha vida deles e vão viver para Jesus. So what I'm going to do when I receive people in the water? O que eu vou fazer quando eu tiver com as, quando as pessoas entrarem na água? I will ask them in this occasion two questions. Eu vou fazer duas perguntas nessa ocasião. Because they spoke already outside. Porque eles já conversaram com alguém lá fora. So I will not ask them why. Então eu não vou perguntar por quê. But I will ask them what are the sins that they want to be forgiven from. Mas eu vou perguntar quais são os pecados que eles querem ser perdoados de. Confession. A confissão. We spoke about it this morning. E a gente falou sobre isso hoje de manhã. To break the power of the secret. De quebrar o poder sobre manter o pecado oculto. You know, if somebody would offer to pay all my debts. Se, sabe, se alguém oferecesse pagar todas as minhas dívidas. And he tells me, okay, tell me every debt you have and I will pay it. É, e ele falar, tipo, me diz tudo que você tem e eu vou pagar. I will tell him everything. Eu vou falar tudo. With the mortgage, eu vou falar com do aluguel, the credit card, do cartão de crédito, whatever. Tudo. Because the more I say, the more he will pay for me. Porque quanto mais eu falar, mais ele vai pagar. So it's the same idea here. Então é a mesma ideia aqui. If Jesus Christ is telling you, tell me what sins you want me to cleanse you from. Se Jesus Cristo te pergunta, me diz os pecados que você quer que eu te limpe. Be open. Seja aberto. Be open. Seja aberto. So I will ask them what are the sins they want to be free from. Então eu vou perguntar para eles quais pecados eles querem ser limpos. Many people need freedom. Muitas pessoas precisam de libertação. Many people are fighting with demonic activity. Muitas pessoas estão lutando com demônios. There's even people, and this is a little difficult. E tem até pessoas, isso é um pouco difícil. There's people that even speak in tongues. Que tem pessoas que não falam em línguas. They do. E que falam em línguas. People that speak in tongues. Pessoas que falam em línguas. And they are demonized. E tem demônio. I don't know if you agree with me or not. Eu não sei se você concorda comigo ou não. But it happens a lot. Mas isso acontece muito. It shouldn't be. Não deveria acontecer. But it happens. Mas acontece. And demons are a natural, normal part of, not demons, but deliverance, sorry. Deliverance is a normal, natural part of the life of a disciple. E a libertação é uma parte normal da vida de um discípulo. We should get used to cast out demons. A gente deveria estar bem acostumado a expulsar demônios. Sometimes we don't know if a person has a demon or not. Muitas vezes a gente não sabe se a pessoa tem um demônio ou não. We don't know sometimes. A gente não sabe. So if you don't know if a person has a demon or not. Então se você não sabe se a pessoa tem um demônio ou não. You can always pray for it. Você sempre pode orar. And see if something happens. E ver se algo acontece. That's how I started. É assim que eu comecei. With the time you learn more things. Com o tempo você vai aprendendo mais coisas. And sometimes you can know immediately when somebody has problems with demons. E às vezes você simplesmente sabe na hora que a pessoa tem um demônio. Or if the person is just having emotions, ou se a pessoa simplesmente está sendo emocional, or if they need to renew their mind, ou se ela simplesmente precisa renovar a mente dela, and they need to believe the word of God, e elas precisam crer na palavra de Deus. Every person is different. Cada pessoa é diferente. But that comes with experience. Mas isso tudo vem com experiência. I don't want to teach you tips and tricks. Eu não quero ensinar para vocês as dicas e o que fazer ou não fazer. The only thing I want to tell you is that if you don't know and a person has an issue. A única coisa que eu vou dizer é que se você não sabe que a pessoa está enfrentando algum problema, you can always just put your hand on them, você pode sempre simplesmente colocar a mão na cabeça and command the problem to get out of their life. E comandar aquele problema para deixar a vida da pessoa. Maybe it's a depression. Talvez é depressão. Inferiority. Ou inferioridade. Or rejection. Ou rejeição. Or they hate men. Some women hate men. Tem ou mulheres que odeiam homens. It can be anything. Pode ser qualquer coisa. Panic qualquer... attacks. É, ataque de pânico. Sleep paralysis. Sleep paralysis. Ah, paralisia do sono. There can be different things. Pode ser coisas diferentes. So just put your hand on them. Então só impõe a sua mão. And you command that thing to get out. E você comanda que aquilo deixe aquela pessoa. And now here I have a very special instruction for the Brazilian culture. Agora aqui eu tenho uma dica especial para a cultura brasileira, para os brasileiros. Don't be weird. Não sejam estranhos. Sometimes you get very fired up. Às vezes vocês ficam cheios do fogo. And if they think somebody has a demon, e aí quando vocês acham que alguém tem um demônio, in 10 seconds you have 20 people screaming. Em 10 segundos existem 20 pessoas em cima daquela pessoa. Get out, get out, get out. Todo mundo gritando, sai, sai, sai. You don't need to scream. Você não precisa gritar. And you don't need 20 people. E vocês não precisam de 20 pessoas. Just 2 or 3 is enough. Duas ou três pessoas tá ótimo. We have had very strong deliverances just with 2 or 3 people. A gente já teve libertações incríveis com apenas uma ou duas pessoas. The faithful prayer of one just can achieve much. A oração de um justo pode alcançar muito. So just put your hand and command the thing to go. Então simplesmente imponha a sua mão e comande que saia. If it is a demon, it will manifest. Se for um demônio, vai manifestar. And then you can take more authority. E aí você toma mais autoridade. And be led by the Spirit. E seja guiado pelo Espírito Santo. And if there's no demon, e se não tem demônio, nothing will happen. Nada vai acontecer. And then you will know that it's just something they need to understand from the Word of God. E daí você vai saber que a pessoa só precisa entender alguma coisa da palavra de Deus e renovar a mente. But don't be afraid of casting out demons. Mas não tenha medo em expulsar demônios. Just do it. Só faça. Sometimes people come to pray for healing. Às vezes as pessoas vêm para orar por cura. And they end up manifesting a demon. E acabam manifestando um demônio. And we need to have an idea of the whole picture. A gente precisa ter um entendimento da imagem completa. Because the people need to hear the gospel. Porque as pessoas precisam ouvir o evangelho. Casting out demons is a part of it. Expulsar demônios é uma parte do evangelho. It's not everything. Não é tudo. Because if you cast out the demon, porque se você expulsar o demônio, but you don't teach that person how to stay free, mas você não ensina aquela pessoa a permanecer liberta, you're creating a problem. Você está criando um problema. They need to be discipled. Eles precisam ser discipulados. One time there was a lady, she came to me. Uma vez tinha uma mulher, ela veio até mim. She had a stomach pain. E ela tinha dor aqui no estômago. So we pray for her. Então a gente orou por ela. And she starts screaming like crazy. E ela começou a gritar de forma muito doida. And she falls on the floor. E ela caiu no chão. And she was screaming very loud. E ela estava gritando muito, muito alto. So we pray for her. Então a gente orou por ela. And we cast the demon out. A gente expulsou o demônio. And when we asked her what happened, quando a gente perguntou para ela o que aconteceu, it was a spirit of heaviness and sadness. Ela disse que era um espírito de pesado, de tristeza. Because her husband had killed himself. Porque o marido dela tinha se matado. And she had to raise her 4 kids alone. E ela teve que criar os 4 filhos dela sozinha. While the family of her husband was blaming her. Enquanto a família do marido dela estava culpando ela. Sometimes there are demons. Às vezes tem demônios. And sometimes it's a broken heart. E às vezes é um coração quebrado. That we also need to pray for. Que a gente também precisa orar por. So just be open. Então simplesmente esteja aberto. Have compassion for the people you are baptizing. E tenha compaixão pela pessoa que você está batizando. Because it's not about, it's not. Some people rejoice about saying, "Oh, I cast out 3 demons." Algumas pessoas elas regozijam em dizer, "Ah, eu expulsei 3 demônios." I cast out 10 demons. Eu expulsei 10 demônios. We are not Ghostbusters. A gente não é caçador de fantasmas. I remember. Yeah. Eu lembrei. It's about the person who was set free. É sobre a pessoa que foi liberta. It's about them. É sobre eles. A person that is suffering. Uma pessoa que está sofrendo. A person that is oppressed. Uma pessoa que é opressa. A person that is a victim. uma pessoa que é uma vítima. Satan has no right. O diabo, ele não tem direito algum to do what he does. De fazer aquilo que ele faz. He has no right. Ele não tem direito. If you're a child of God, he has no right to torment you. Se você é um filho de Deus, ele não tem direito algum de te atormentar. But he doesn't respect the rules. Mas ele não respeita as regras. Satan. É o diabo. He's a liar. É um mentiroso. He's a thief. É um ladrão. He plays dirty. E ele joga sujo. So we need to command him to leave. Então a gente precisa comandar que ele saia. Because we are stronger. Porque nós somos mais fortes. Jesus Christ is stronger. Jesus Cristo é mais forte. And we need to command him to get out of the people. E a gente precisa comandar que ele saia das pessoas. So when we baptize people today, então quando a gente batizar as pessoas hoje, I will ask them what are the sins they want to be forgiven from. Eu vou perguntar quais são os pecados que elas querem ser perdoados e limpos. And if they need deliverance. E se eles precisam de libertação. So when I will baptize them, então quando eu batizar eles, when they come out of the water, e eles saírem da água, I pray for them. Eu oro por eles. If there is manifestation, se tem uma manifestação, we cast out the demon. A gente expulsa. And we pray for baptism in the Holy Spirit. E a gente ora para que o Espírito Santo enche. So that they can speak in tongues. Para que eles possam falar em línguas. And start their life, their new life with Christ fully equipped. E começarem a sua nova vida com Cristo completamente equipados. Now, I need you to understand that these are three different things. Agora eu preciso que vocês entendam que isso são três coisas diferentes. Baptism is one thing. O batismo é uma coisa. Deliverance is another thing. Libertação é uma coisa diferente. And be filled with the Holy Spirit is another thing. E ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. And they can happen separately. E eles podem acontecer separadamente. I want to do it together because, yeah, why to wait? É, eu quero fazer tudo junto ali, porque esperar? But it doesn't have to be. Mas não tem que ser. Okay? Tá bom? So don't think, oh, when I was baptized, they didn't cast out demons. Então não pense tipo, ah, quando eu me batizei, ninguém expulsou nenhum demônio de mim. So I'm not baptized. Então eu não sou batizada. Has nothing to do with it. Não, não tem nada a ver com o seu batismo. Baptism is a step you take towards God. Batismo é um passo que você dá para Deus. You come in the water, você vai na água. And you come out of the water. E você sai da água. Baptism done. Batismo feito. If you need deliverance, se você precisa de libertação, we could pray for deliverance. A gente ora por libertação. That's a different story. É outra história. You understand what I mean? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui? So I do it at the same time, but are three different things. Então a gente faz tudo ali na água de uma vez, mas são três coisas diferentes. When I got baptized, they didn't pray for me to speak in tongues. Quando eu fui batizado, eles não oraram para eu receber falar em línguas. So I want to be baptized again. Então eu queria ser batizado de novo. Has nothing to do with it. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. If you don't speak in tongues, then come to us. We pray for you and you will speak in tongues. Se você não fala em línguas, você vem até nós que a gente vai orar por você para você falar em línguas. Because it's a different thing. Porque é uma coisa diferente. We will do it together because we want to give everything we can give you. A gente vai fazer tudo junto porque a gente quer te dar tudo aquilo que a gente pode te dar. You understand what I mean? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Okay. So you will see different things. I don't know what's going to happen exactly. Então vocês vão ver coisas diferentes. Eu não posso dizer o que vai acontecer. Eu não sei exatamente. Some people are a bit fragile. Algumas pessoas são meio frágeis. Shy. Tímidas. And I'm careful with those people. E eu realmente tomo cuidado com essas pessoas. Because I don't want to hurt them. Porque eu não quero machucar elas. Then I will baptize them. Então eu vou batizar elas. And I will pray for them separately. E eu vou orar por elas separadamente. Because you know when you have 20 cell phones filming you. Porque quando você tem 20 celulares te filmando. Sometimes it can get very nasty. Às vezes pode ficar meio feio. And I don't want to disrespect those people. E eu não quero desrespeitar essas pessoas. You know what I'm, do you understand what vocês I say? Vocês entendem o que eu tô falando, gente? Make sense? Faz sentido, né? So we will see what happens and how God is going to move and what the people need. Então a gente vai ver o que vai acontecer, como que Deus vai mover e o que as pessoas precisam. Feel free to watch. Fique à vontade para assistir. Feel free to help. Fique à vontade para ajudar. Feel free not to disturb. Fique à vontade para não atrapalhar. And also, if you want to go home, you are free to go home. E se você também quer ir para casa, você está livre para ir para casa. After the baptisms, we just go home. Depois do batismo, a gente vai voltar para casa. Não vai ter mais ensino nenhum. And if you need prayer, e se você precisa de oração, you can also ask anyone from the team for prayer. E você também pode pedir para algum de nós a oração. Because there's only one swimming pool, so it's going to be slow. Então, porque só tem uma piscina, então vai ser mais devagar. So some people will be baptizing and you will have other people to help you to pray for you. Então, alguns da nossa equipe vão estar lá batizando, mas outros podem estar orando por vocês. And tomorrow we're here at what time? E amanhã a gente está aqui que horas? At 10 o'clock. Às 10. 10 o'clock. Amanhã às 10. Tomorrow there's one last teaching. Amanhã tem um último ensino. That is a very, very important one. Que é muito, muito importante. To put everything that has happened this weekend in place. Para colocar tudo aquilo que aconteceu nesse final de semana e encaixar. So, well, let's go to the water. Bom, então vamos às águas. Thank you very much. Muito obrigada. Obrigado.